as pastorinhas do rancho das sete cores, querendo encontrar outra vez seus amores, que saíam no rezedar, que dançavam nos azuis, cada uma buscando um par pra formar os cordões. E eram guardas, garçons, gigolôs, estudantes, marujos, ciganos, cantores, vestindo pierrôs e arlequins sedutores, que brincavam no dois de ouro e na cananga do Japão, cada uma com seu namoro e acenando com a mão. Até hoje elas têm saudade do cordão. São colombinas iguais as mimosas cravinas, trazendo arco-íris no seu estandarte, jogando beijos de amor aos saudosos pastores da flor do abacate. E elas vêm vindo inocentes, jograis decadentes, mas chamando a gente pra uma fantasia, pra um carnaval de esplendor, e que em nós se acabou um dia, e que em nós se acabou. As pastorinhas do rancho das sete cores, querendo encontrar outra vez seus amores, que saíam no rezedar, que dançavam nos azuis, cada uma buscando um par pra formar os cordões. E eram guardas, garçons, gigolôs, estudantes, marujos, ciganos, cantores, vestindo pierrôs e arlequins sedutores, brincavam no dois de ouro e na cananga do Japão, cada uma com seu namoro e acenando com a mão. Até hoje elas têm saudade do cordão. São colombinas iguais às mimosas cravinas, trazendo um arco-íris no seu estandarte, jogando de amor aos saudosos pastores da flor do abacate. E elas vêm vindo inocentes, jograis decadentes, mas chamando a gente pra uma fantasia, pra um carnaval de esplendor, e que em nós se acabou. E que em nós se acabou um dia. E que em nós se acabou.